como em embalos oceano o vinho marchava, as ondas das vagas empurravam, assolavam e arrasavam, memoriando um monte de desfeitos, resíduos apodrecidos, de brinquedos arrancados das mãos dos nenos, de árvores caídas, de corpos de afogados e cachos de couças grandes, a cambustinhos chamurados bem terra dentro, com barba esgaçada poleirada no alto do monteiro, como para almoçar a nova linha de intento entre o reino dos homens da terra e o império salgado do profundo, se retiravam e levavam consigo o que roubaram, marchavam com os despojos da guerra para casa. Mas pouco durava que as chinhas vagas voltavam e formavam uma nova moreia ainda mais abaixo, mais esnaquizada, com os restos da desfeita, nanacos cada vez mais pequenos afiados, como para aprenderam os homens que a sua obra não enganava, mas apenas cachos de sonhos desconexos, onde ajuntavam-se os corpos doentios e frágeis, onde o saber que a desfeita tem sabor salgado e o que é duro é quebrado. Em baias vagas, o oceano castigou a terra, no raio mais fero que viram os homens feros. É só quando cansou de snaquiçar o snaquiçado, voltou para o seu reino, indiferente de ter causado tão grande dor humana. Mesmo as aves do ar se perguntavam entre elas quem seria este tal Netuno, esse repum que mui que tantos homens louvavam e temiam, a que decidira romper subitamente o entente que tinha com elas naquela manhã morna de inverno. Os seus tios do alto pareciam dizer, abraiados, Tsunami! Pobrinhos, aquelas pescantins que voltaram do vasto oceano, como poderiam imaginar tamanha desfeita, deixando infligidas por aquela que sustentara? Serem salvados por ele, para roubados já dos seus amados, puderam dar conta de Joarnacha e os homens que moravam longe dele, nos vales, montes ocultos e arregoados do mar. Juntados com eles no entulho das praias, os que desciamos das serras não sabíamos como explicar o que presenciamos. A soledade e a dor de quem procura entre anacos de anacos os anacos dos sonhos amados não emitia mais outra coisa do que o silêncio mais escarnecedor. Não podendo refletir sobre nada, não sentindo o nosso corpo de sangue e ossos mancados, e sim a dor mais profunda, no mais profundo da alma, escarbávamos desesperados no entulho, é quando nos falavam, apenas balbuciámos: Tsunami! Tanto fugir para nada. Mais valia ter ficado na praia, indiferentes, a olhar a face da água salgada, erguida em imensa e infindável muralha que tomba. Se deixar levar na primeira barra rompente, segundo se abre, formar parte da loucura da espuma e das algas e peixes, é de todo o profundo do oceano, cesse um tsunami.